Se um dia fosse chamado pra tocar no céu, eu ia. Ia lisonjeado, cê pode apostar que eu ia. Leve como uma pluma, melhor uma melodia. Na paz dos ancestrais, lá das fitinhas da Bahia. Brilhando como a prata dessa lua que me guia. Sambando pelas nuvens com uma flauta e tantas guias. Polvilhado de estrela, eu sou o escuro que alumia. Que a noite, se não é mãe, na seta é vó, então é tia. Eu penso na plateia com Odoiá e Maria. Jesus, Oxalá, Buda, audiência, reluzia. Alá, Nanã, Mama, Ganesha, Santa Luzia. A pel do subsolo se espreme do fundo espinho enquanto Deus diz: chegou São Pixinguinha, de Odeon, de Aô, de batuque na cozinha, de carinhoso. Olha lá ele com a faltinha, de rosa, de nininha, carne assada, ladainha, dos batutas, sapequinha, de pombinha e benguelê. É ele, pode crer, todo mundo adivinha. Chegou São Pixinguinha. Amém. E se eu pudesse pedir algo ao maestro, seria: receba com o mesmo amor que você recebeu o Wilson das Neves, nosso mestre, Letieres Leite. Se um dia fosse chamado pra tocar no céu, eu ia. Cochicha no bocal e o vento traduziria. Algo monumental que nossa alma acaricia. Pra explodir no louvor que toda palma carecia. Elegância e amor ao topete das cotovias. O santo se amontoa que o homem é uma sinfonia. Orfeu emocionado, isso sim que é poesia. Meus anjos amontoados dizendo essa arrepia. Eu vendo uma plateia com Odoiá e Maria. Jesus, Oxalá, Buda, audiência, reluzia. Alá, Nanã, Mama, Ganesha, Santa Luzia. A pel do subsolo se espreme do fundo espinho enquanto Deus diz: chegou São Pixinguinha, de Odeon, de Aô, de batuque na cozinha, de carinhoso. Olha lá ele com a flautinha, de rosa, de nininha, carne assada, ladainha, dos batutas, sapequinha, de pombinha e benguelê. É ele, pode crer, todo mundo adivinha. Chegou São Pixinguinha. Florestas tropicais, onde Chopins monumentais venceram a insônia, que impede o povo de dormir em paz. Sabe onde o Brasil jamais foi colônia? Na flauta do Alfredinho lá do Catumbi.